oco, escavado em pó. Guri vem de pau oco, escavado em pó. O pau que conduz o som é de curimbó. O pau que conduz o som é de curimbó. Pega os bons violas e maracás, tambores, flauta, milheiros e vem dançar. Pega os bons violas e maracás, tambores, flauta, milheiros e vem dançar. Dança batendo palma, a convida pra dançar. Vem movimentar a saia sobre a cabeça de seu par. Os quero ver se caboclo conseguir dançando assim de sua saia se livrar. Mas se não conseguir, vamos ter que lhe vaiar. Mas se não conseguir, vamos ter que lhe vaiar. Requebra, requebra, caboclo, mexe, mexe sem parar. Pega no teu rebolado pra essa caboclo encantar. Pega no teu rebolado pra essa caboclo encantar. Bate, bate na palma da mão, bate, bate na palma do pé. Rebola agora com pavulagem, mostra como é que dança o sairé. Bate, bate na palma da mão, bate, bate na palma do pé. Rebola agora com pavulagem, mostra como é que dança o sairé.